para o Jimenez Oliveira Melo, de Paracatu, nas Minas Gerais. Ele curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, do meu amigo Humberto Neiva, e agora é o meu mais novo amigo do Facebook. Jimenez, um abração para você, um abração para essa turma boa, né, para o Haroldo Dairel, de Jalma, essa turma boa, meus conterrâneos de Coromandel, lá em Paracatu e toda a região, que curtem a Boa Vista FM. No próximo bloco, Chico Rei Paraná, Eliane Samuel e Marília Mendonça. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os amigos de todo o Brasil, você do exterior que curte o nosso programa pela internet e os amigos de Açucena, nas Minas Gerais. Açucena é uma cidade que, segundo o IBGE, tem em torno de 11 mil habitantes, num território de 815 quilômetros quadrados. Quem nasce em Açucena é açucenense. A prefeita atual é a Darcira de Souza Pereira, do PT. É uma cidade jovem, foi fundada no dia 31 de dezembro de 1943, portanto, só tem 73 anos de emancipação política. Açucena faz divisa com São Geraldo da Piedade, Santa Efigênia de Minas, Gonzaga, Guanhães, Braúnas, Joanésia, Mesquita, Belo Oriente, NAC, Peixoto, Periquito e Governador Valadares, e fica a 285 quilômetros de Belo Horizonte. E lá a Mais FM 90.5 está transmitindo o nosso programa. Quem me passou essa informação foi o Wesley Aguiar, né? Ele chega para fazer parte do nosso Facebook e me avisa: Cleiton, estamos transmitindo o seu programa, estamos há 2 meses com o programa e já é sucesso. O telefone toca sem parar no seu horário e algumas ouvintes já vieram até na rádio para te conhecer. Isso acontece, viu, Wesley? Eu falo aqui que o programa é gravado, mas o povo não acredita, né? Tem muita gente, vários diretores de rádio já me relataram isso, que as pessoas vão até a rádio, né, pra poder me conhecer. Que coisa boa. Mas você pode fazer o seguinte, viu, Wesley? Organiza um evento aí que eu vou aí pro povo me conhecer realmente, né? Faz uma festa da rádio, um trem qualquer aí, inventa um trem aí que eu vou aí. Mas muito obrigado por você ter me informado, que eu não sabia que o meu programa tava passando na sua rádio, não, tá bom? Chico Rei Paraná foi pra não chorar. Te amo tanto, mas tô indo embora. Esse meu adeus é da boca pra fora. Minha vida inteira sempre vou te amar. Deus, eu tô com medo de me machucar. Suas digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar. E desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar. Olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar. E esse coração

hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Teu traidor, me faça esse favor. E ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Um traidor, me faça esse favor. Marília Mendonça, infiel, para o Paulo Henrique Alves, de Ponte Alta, do Tocantins. Na verdade, ele é de Gilboés, no Piauí, mas mora em Ponte Alta, curte o nosso programa na emissora local e chega para fazer parte do nosso Facebook. Paulo, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, eu tenho uma dica muito interessante para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é para você saber como agir no caso de queimadura. Até às vezes acontece comigo, eu gosto de cozinhar, eu que faço almoço aqui em casa, você sem querer esbarra numa frigideira, alguma coisa, né? Você vai fritar alguma coisa, um pingo de óleo fervente cai em cima de você e tal. Então, para queimaduras de pequeno grau, que são pequenas queimaduras, você faz o seguinte: coloque a parte queimada debaixo de água fria, ou dentro de um balde ou uma vasilha qualquer com água fria, você pode botar até um gelinho, viu? Os naturistas recomendam bandagens locais com a polpa da babosa por 2 ou 3 horas diárias. Babosa é bom demais mesmo, viu? Tradicionalmente, sugerem-se também aplicações locais de mel puro ou argila fina previamente esterilizada, misturada com água limpa e fria. Para queimaduras solares, você aplica a polpa da babosa no local várias vezes ao dia. Isso para pequenas queimaduras. Para queimaduras médias de segundo grau, que formam grandes bolhas, não estoure as bolhas, viu? Não estoure, deixe ela sumir por si só. Nunca use pó de café, graxa ou gordura. Você segue a orientação médica, é melhor você usar vaselina, mas vaselina de farmácia própria para este uso, viu? Esquente a vaselina até que ferva para esterilizar. Depois deixe esfriar e espalhe sobre uma gaze limpa, estéril. Coloque sobre a queimadura. Se a dor é muito forte, pode ser preciso tomar um analgésico.

melancolia da grande cidade. O que ameniza o meu dissabor é a doce lembrança da simplicidade dos meus conterrâneos aos quais tenho amor. E hoje, sentindo o peso da idade, levando no peito um mundo de dor, vou perambulando pro sul ou pro norte, quem sabe chegando à casa da morte. Mas penso que antes mereça a sorte de ainda rever o meu interior. As moças usavam cabelos de tranças que hoje em dia não vejo iguais. Os casais de velhos de falas tão mansas, as festas de reis de Minas Gerais. Congadas, catiras, trucadas e danças na brisa cheirosa dos buritizais. A vida de hoje vai se transformando, as coisas tão lindas que estou recordando, na noite dos tempos estão se apagando, daqui a uns anos não existem mais. A criança sem vocabulário que acreditava em Papai Noel, a deusa que cuida do itinerário, jogou-me na torre da grande Babel. E hoje, escrevendo da vida o diário, cantando, eu sinto tristeza cruel. Não nego que sou estimado onde moro, mas um velho sonho a Deus eu imploro: andar abraçado com quem eu adoro nos campos amados de Coromandel. Relembrando Goiá, ele cantou em duas vozes Campos Amados de Coromandel. Antes de gravar essa música, o Goiá esteve aqui na minha casa, aqui em Brasília, e cantou em primeira mão pra gente. Eu tenho essa gravação feita com ele, né? Só no violão aqui em casa, Campos Amados de Coromandel. O interessante foi que quando ele terminou de cantar essa música, ele discretamente passou a mão assim na lateral dos olhos e secou uma lágrima que estava insistindo em cair, né? Discretamente, poucas pessoas perceberam, mas eu vi quando ele limpou a lágrima que rolou de saudade do nosso coró, né? A frase retocável do programa de hoje é de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro: jamais esqueçam que não existe dinheiro público. Todo o dinheiro arrecadado pelo governo é tirado do orçamento doméstico, da mesa das famílias, da boca das famílias. Jamais esqueçam que não existe dinheiro público. Todo o dinheiro arrecadado pelo governo é tirado do orçamento doméstico, da mesa das famílias, da boca das famílias. É a frase irretocável de Margaret Thatcher. Aqui no Brasil tem muita gente que não tem noção disso, não. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão sabendo. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Eric e Deilon. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha no rádio durante a semana, na televisão, se você não tiver enjoado, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Em todo o Brasil e pelo mundo afora, onde tiver um ponto de internet, você pode me assistir pelo site rbtv.com.br, RB de Rede Brasil, rbtv.com.br, também pelo canal C1 das Parabólicas, pela CTBC 714, GVT 248, TV Vivo 237, Sky 175, Claro TV 13 e TV Oi número 1, além de mais de 200 cidades onde nós já temos o nosso sinal e a nossa imagem locais, né? Domingo, 21 horas, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Eric e Deilon. Dererê. Dividi a minha vida com você, dediquei até o fim te fazer feliz. Eu sei o quanto eu te quis, contava as horas pra te ver, amei. E sei que mais ninguém vai te fazer sentir um dia o mesmo beijo, o mesmo beijo. Vai sair por aí e vai descobrir que a felicidade não estava aí, que a felicidade não estava aí. Quando me ver com outra, então vai perceber, já era, dei bobeira, acabou pra mim. Já era, dei bobeira, acabou pra mim. Dividi a minha vida com você, até o fim te fazer feliz. Eu sei o quanto eu te quis, contava as horas pra te ver, amei. E sei que mais ninguém vai te fazer sentir um dia o mesmo beijo, o mesmo beijo. Vai sair por aí e vai descobrir. Que a felicidade não estava aí. Oh, oh. Quando me ver com outra, então vai perceber, já era, dei bobeira, acabou pra mim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Eric Deilon, Dererê. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. E você pode pedir também nos meus perfis de Facebook, no Twitter, no Zap Zap. O que você tiver, você pode mandar que eu te atendo, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês vão passar vergonha agora, porque para cantar igual esses dois aqui não é fácil não, né? A Faculdade da Música apresenta os mestres Christian e Ralf, A Melhor Mentira. Você mente quando fala que me ama. Você mente em nossa cama quando juro seu amor. Você mente sem fazer nenhum suspense. Você mente e me convence que é verdade o que você jurou. Você mente sem sequer ficar vermelha. Você mente e me aconselha a não mentir, pois você tem pavor. Só agora sei o que aconteceu. Hoje compreendo que você nasceu de uma grande